confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e ao Brazilian Way of Life Blasé. Que é aquele esqueminha de vida das pessoas que se acham que podem comer uma mortadela e arrotar um belo peito de peru. E qual que é o lance aqui? O mote é o seguinte, é desmascarar justamente esses dogmas aí todos, né? Fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas, afinal a vida não precisa de tudo isso que as pessoas imaginam que precisa. E o que a gente faz principalmente é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhen aí que o mundo tenta nos empurrar goelas abaixo. Acho que a gente já falou outras vezes aqui de como no passado aí até não tão distante, a dificuldade que era de se adquirir um veículo automotivo, né? Porra, que perrengue, cara. Porque eu me lembro do meu primeiro carro. Sim. O Chevette, já falei aqui, o velho Chevelho. Que cor era? Vermelho? Não. Não, era um verde. Um verde desgraça. Isso era um cu de burro quanto foge. No documento tava escrito verde desgraça. E eu comprei ele, foi um sacrifício, porque é década de 80, final da década de 80, né? Começo da década de 90, não se financiava veículos, né? Não, carros assim, possível. A perder de vista. Até fazia, mas era em pouquíssimas vezes. Então, um trabalhador fudido, como era eu, né? Um jovem trabalhador fudido, tinha que ficar juntando ali moedas, né? E depois de muito tempo, chegar numa concessionária, pegar o porquinho e pá! Era. Explodir em cima da mesa do vendedor. Meu pai falar, eu quero o Chevette. O meu pai, verde. O meu pai comprou um Fusca com um saco de arroz cheio de moeda. Foi assim mesmo, cara. Ele disse que juntou moeda até encher um saco de arroz. Solito! É, chegou Camil reais, foi, era o arroz. Foi em três agências bancárias, o pessoal não queria aceitar as moedas. Imagina você ter que botar o salário de um peão pra ficar contando moeda ali, né? O cara ficava um mês, mas foi assim, juntando moeda de fato. Então, mas hoje em dia esse quadro é muito diferente, porque qualquer Zé Ruela, né, chega numa concessionária sem um tostão no bolso, sem dar entrada, comprar um carro ali em 1 bilhão de vezes. Até 80 parcelas eu vi outro dia. Você vai pagar 6 vezes o valor do carro, mas você sai de lá dirigindo. Carro, é. Coisa que era muito diferente no passado. Mas com tanta facilidade assim para se adquirir um auto e sair por aí nos leitos carroçáveis, né, da cidade, tudo isso tinha que ter seu preço, né? E o custo disso foi termos ali as nossas ruas entupidas de carros e cada um dos carros com um filho da puta atrás do volante, cometendo barbaridades pelas ruas aí da cidade. Então o assunto desta semana é o trânsito nas grandes metrópoles. Cara, não tem como tocar no assunto trânsito e obviamente não lembrar da transformação que o ser humano, quando investe aquela armadura de quatro rodas ali, verdade, né, cara? Verdade, verdade. Ainda mais hoje, com essa enormidade de quantidade de marcas e modelos, obviamente que existe uma concorrência entre as pessoas pra um se achar mais foda que o outro dentro do seu carro, né? Exatamente. Hoje em dia a preferencial não é do carro que chega ali na frente ou que tem a preferencial, é do carro mais caro. Isso. O carro mais caro tem o direito inconstitucional de entrar na frente do mais barato. E o tão maluco é que os designers das indústrias, né, de veículos, você pode ver que os carros, eles têm uma cara de arrogante, né, aquela Exatamente. Cara de mal. E não só na frente, as lanternas traseiras são também sisudas. Elas têm uma cara sisuda, que é pra eu ali dentro do meu pequeno poçante me sentir o maior cocô do cavalo do bandido, verdade, da história, verdade. Né? Verdade, Estúdios Pininfarina faz isso com grande propriedade. Mas tudo isso mexe realmente com a cabeça das pessoas. pessoas, o quanto elas se transtornam ali dentro do carro, se sentindo como esses donos dessas SUVs grandonas mais poderosos, ou fracotes de meia tigela como eu me sinto ali no meu carrinho. Qualquer um que entra num carro, né, você sai da posição de pedestre para entrar na posição de motorista, tem uma transformação absurda. Isso. Não adianta falar que não existe, que existe. Existe, não tem como não se lembrar de um clássico. Eu odeio a Disney. É muito chato. É muito chato. É uma merda. Muito chato. Zé Carioca é uma bosta. Porcaria, cara. Mas tem um desenho do Pateta que é denominado O Senhor Volante e o Senhor Andante. Puta, muito bom, cara. Que ele muito, tem muito a ver com isso, do quanto o cidadão, enquanto andante, enquanto pedestre, é um pacato cidadão, é um Alexandre Moreira, um bunda mole de marca maior. Mas a hora que ele pega e entra no carro, no volante, ele se transforma, meu amigo. Ele vira um Lex Luthor ali. O cara quer matar as pessoas. Ele fica terrível. Eu acho que valeria a pena se dar uma sacada. Deve ter no YouTube, obviamente. Tudo tem lá. Esse episódio em si, O Senhor Volante, O Senhor Andante, ele exemplifica muito bem o que acontece com as pessoas quando elas estão na posição ou de pedestre, né? Ou na posição de motorista. Confesso que eu tento sempre me posicionar no volante como pedestre, mas... Você quer atropelar alguém. Não sabe o que é, cara. Ganha ponto. Não, no GTA. Não é. Porque eu sou pedestre, porque eu ando pelas ruas, eu observo o que acontece. Tá chegando na faixa de trânsito, aí o pedestre tá vindo correndo, né? Aquele pau assim, aí você dá aquela segurada, freia, né, pro pedestre passar. Quando o pedestre vê que você freou, ele reduz o passo, ele vai devagar. Quase que ele vai no Moonwalker, saca? Na faixa. Não seria um direito dele ali pra atravessar a faixa, mas tranquilamente? Porque tem que correr. Sabe aquelas malditas, aquelas faixas são lisas, você pode escorrer. Se eu soubesse que ele ia pegar a velocidade que ele tava, dividir por 9 e fosse adotar essa fração como velocidade, inclusive certa vez, eu fui chegando na faixa do pedestre, e o cara acelerou, aí eu freiei e parei o carro. Ele veio caminhando, aí ele diminuiu o passo, parou no meio da faixa do pedestre, sacou um cigarro, parou e acendeu um cigarro no meio desse cara, eu tenho raiva, cara. Mas na última sexta-feira eu também fui dar uma caminhada e tal, e eu fui atravessar uma faixa, e aqui em São Paulo, não sei como é nas outras cidades, mas aqui em São Paulo existe uma lei... Brasil inteiro? Não sei se é no Brasil inteiro, mas aqui pelo menos houveram algumas campanhas educativas, dá com a mão assim e tal, pra você dizer pro motorista que você quer passar, como se aquele maldito, se você estivesse estupidamente em cima da faixa, já não quisesse dizer que você quer passar naquela bosta, mas enfim. E aí eu sempre faço isso, né? Eu dei com a mão, aí um cara, um desses carrões gigantes, ele ameaçou dar a parada assim, eu dei mais alguns passos e o cara acelerou, acho que ele queria me matar. Nisso eu dei um pulo pra trás, né, cara? Opa, ainda soltei só um opa, nem xinguei como deveria ter xingado. Nisso, o cara que tava no banco do passageiro abriu o vidro e falou assim: se fudeu, né, trouxa? E a gente tava comentando sobre as facilidades de se comprar um carro. Em grandes cidades, né, até grandes cidades do interior, tem um sério problema de congestionamento. Nossa, tá terrível. Eu vou citar aqui a cidade de São Paulo, que é onde a gente vive, né? Em 2013, Alexandre, foi registrado um impressionante número de mais de 130 mil carros emplacados. E citando mais uma vez aí os argentinos, somente essa quantidade de carro que foi emplacado no ano passado é a mesma quantidade de moradores da maior cidade da Patagônia, Bariloche. Olha que loucura. Em cada ano, só na cidade de São Paulo, é um carro por habitante. Da Patagônia. Não da Patagônia inteira, mas de São Carlos de Bariloche. Mas dá pra dar mais números infernais aí, cara. Por exemplo, o sistema de medição de congestionamento aqui em São Paulo, que com pouquíssima amostragem, ele registra ali números gigantescos de 500 quilômetros de congestionamento. Muito poucas ruas são tiradas como amostra. Se fosse levar a todas as ruas, chegava aí a 3 mil quilômetros de congestionamento. Tem dias que você tá parado no trânsito e tem um cara que tá comendo, as moças estão se maquiando, tem um casal se pegando. Eu já vi gente tocando flauta. Eu já vi gente dentro do treinando carro. Treinando ali, porque o nego vai... E hoje em dia, com os seus smartphones, as pessoas vão ali cada vez mais outra coisa que eu vi trabalhando. Também, outra coisa que eu vi também era, foi uma mulher fazendo boquete pro cara. Aí isso tem bastante. Atira a primeira pedra quem nunca foi boqueteado no congestionamento. Medida que se tem muito aqui são as faixas reversíveis, né? O que é? Você pega uma faixa de rolamento de quem teoricamente vai no contrafluxo, transfere ela um determinado período ali para uma faixa que vai seguir o fluxo sentido caos, né? É. Tem também um esquema de que, ó, se tiver com mais de um passageiro, se tiver mais de uma pessoa dentro do carro, eles acabam liberando isso. É, a faixa solidária, faixa, né? Solidária. Porque o que é impressionante é justamente isso, porque é uma pessoa por carro, né? Exato. Em São Paulo é assim. É uma pessoa. A gente deveria andar todo mundo. Como é o nome daquele badulá que as pessoas andam, o cara anda em pé? Tem apenas um guidão. Exatamente. É um guidão com duas rodas. Duas rodas. E o cara fica em pé. É uma vassoura virada ao contrário, com duas rodas embaixo. Isso, exatamente. Eu lembro quando foram criar isso aí, que alardearam, parecia que Jesus estava descendo na terra. Não, porque é a maior revolução e da era uma ideia fortuna, do transporte. Eu lembro que custava o preço de um carro. É, exatamente. E hoje só vê malemar ali, segurança de shopping. Isso. Com o preço, uma vez caiu, que a gente foi num lugar, eu pedi pro cara deixar dar uma volta, o cara não deixou. Na FAAP. Isso. Eu lembro uma vez também que a gente foi levar um amigo bêbado no hospital pra ele tomar glicose, a gente fez corrida de cadeira de rodas. Então, cadeira de roda também poderia... Porque é um transporte pra uma pessoa só. Eu até às vezes tento dar carona pras pessoas e tal, mas é foda. Eu não gosto de dar carona, porque eu não gosto de conversar. Eu também não gosto. Aí você tem que ficar conversando. Ah, você quer... aí, minha gata. Mas é aquela vontade de você falar, seu filho da puta, eu não quero. Eu só tô te dando uma carona. Vamos pro carro, maldito. E entra na fila. Cala a boca, caralho. Não, realmente... Eu não sou muito fã de caronas, não. E como eu não pego nenhuma dessas faixas reversíveis e solidárias, então eu quero que o mundo se exploda. Quero que se foda. Tem um episódio de uma série que o cara quer usar a faixa solidária, mas ele também não quer dar carona. Que ele faz, ele compra uma boneca inflável. Eu tô pensando em levar o mexicano inflável da minha filha. Pra hora que precisa. Bota um boné nele. João Bobo. Outra merda também dos dias atuais nas grandes capitais brasileiras, eu acho que só nas brasileiras, porque você vai pro mundo, você vai na nossa vizinha Argentina, mais uma vez falando de Argentina, o asfalto em qualquer lugar é perfeito, o Chile, o asfalto é fantástico no país inteiro. É no Brasil, cara. O asfalto do Brasil é uma bosta sem tamanho. Nós sabemos os motivos, né? Por conta das construtoras, né? É verdade, porque todo mundo quer ganhar a merda da comissão em cima. Jogam aquela nata, né, em aquela cima. Aquela bosta daquele asfalto que parece... Eu chamo aquele asfalto de bosta de prefeito. Provavelmente. Ah, joga aí a bosta do prefeito, porque eu tenho certeza que é o prefeito que caga aquilo. Deve ser, cara. O esgoto da casa do maldito deve ir pro caminhão, já vai direto pro caminhão. Encheu! Ah, minha sogra tá no banheiro. Quando o último pedaço de merda que transbordou bate na nuca do motorista do caminhão, que é conversível. Vamos recapear a Rua do Walter agora. Vai lá! A bosta do prefeito. É, cara, exatamente isso. E o que estoura de roda da gente? Eu, por exemplo, sou campeão mundial de estourar roda, saca pneu. Saca a roda estourada, Alexandre. Estourar roda em malditos buracos. Esse monte de buraco é o que põe na mesa a comida dos mecânicos e borracheiros do Brasil. Eu comprei pneu no lugar e falei assim, você ganhou a montagem do pneu gratuito. Que vantagem, paguei barato o pneu e ainda ganhei a montagem. Era num lugar desses, cara. A hora que o cara levantou meu carro, ele falou assim, eu vi que você tem uma cadeirinha de criança dentro ele do carro. Ele falou isso pra você? Falou isso, cara. O cara falou, rapaz, você anda com a criança... Pá, que filha da puta. Em cima desse carro, eu falei, mas por quê? Ele falou, olha isso aqui, e olha isso aqui. E o cara foi condenando o meu carro, cara. Quase que ele mandou chamar um compactador, manja? Um compactador. Isso, pra compactar. Pé, e joga pro lixão da mãe Lucinda. Tem um ódio desse. E o cara me condenou. E aí ele começa. Eu falei, mas quanto é que fica isso aí? E quanto é que fica isso aqui? Aí é só número. A troca de pneus, cara, se transformou no metade do preço do meu carro, praticamente, cara. Eu odeio vocês, donos de centro automotivo. Centro automotivo, cara, esses são os piores seres. Olha que os advogados são pessoas maldosas. São, mas os donos de centro automotivos, e eu conheço um rapaz que trabalha e me falou, toda aquela galera que trabalha ali com a unha suja, eles ganham comissão grande em cima de trouxas. E uma outra loucura que acaba acontecendo no trânsito aqui de São Paulo é a rixa entre motoristas e motoboys. Sim, né? A minha esposa definiu muito bem, ela falou assim, as motos ali, elas ficam no meio dos carros, elas ficam ali tal, tentando entrar, parece espermatozoides tentando buscar um óvulo. Espermatozoides querendo entrar no óvulo da sua filha. Isso, exatamente. E você fica naquele desespero. Porque eles são malucos, ele buzina de um lado, daqui a pouco ele tá do outro, e se você saiu, ele mete o pé no teu retrovisor. É, a culpa tá dos dois lados. Motorista é desatento, dos carros, né? É desatento. O que tem de motorista trocando de faixa sem olhar pro retrovisor? Sim. E joga motoboy do outro lado da... Um monte de motorista, filha da puta. E a culpa tá dos dois lados. Enfim, é uma questão de sobrevivência. Agora, uma coisa que se trafegam pelos corredores, né, entre um carro e outro. É, eu ouvi falar que em São Paulo tem uma liminar, alguma coisa que dá esse direito a eles, só na cidade de São Paulo. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu canso de ouvir gente falar. Mas eles acham que eles podem andar a 130, 140 por hora ali. Que é pra ficar mostrando o dedo pra você que tá parando no trânsito. É trouxa. Exatamente. E se ele bate a 130, 140, 200 por hora... Chama o SAMU, mano. E ali no meio, a culpa é sua. É. Você e é culpado pela... E se você... Você já bateu em algum motoboy? Já teve O motoboy bateu em mim uma vez. A Uma vez eu fui, um monte de gente numa estrada, foi desviado uma vaca e veio um, eu dei um cavalinho de pau no Chevette verde amaldiçoado, freiei uma vaca na minha frente, o carro deu um cavalo de pau, chovendo, a vaca acertou o chifrudo. Motoqueiro, pai, eu mais uma amassada no Chevette. Os motoboys, eles formam uma categoria muito unida, sim, né? Sim, sim, eles são corporativistas. Exatamente. Se você bate numa moto e joga um rapaz desse pro chão, juntam 500 deles e eles ali fazem um julgamento. Exato, e eles fazem o tribunal do trânsito. Tribunal do trânsito. Ali. Use você ser o culpado, cara. Está com fogo no teu carro. Você é o culpado. É. Indubitavelmente, no tribunal viário dos motoboys, você vai ser o culpado. Você não pode querer nem se defender. Você tem que acatar tudo que é dito. Exatamente. Ali. Eles só vão decidir a pena. Exatamente. Se eles vão te bater ou não. Ou queimar seu carro. O quanto você vai pagar pro cara, exatamente, de remédio, de conserto. Exatamente. É terrível, cara. É um mundo pós-apocalíptico se você derruba um motoqueiro. Ô, Walter, tem um ouvinte que ele não se identificou aqui, mas ele contou que nesse lance, nessa guerra com os motoboys, ele acabou por ter o retrovisor direito dele quebrado duas vezes por motoboys. O que ele fez? Olha que loucura. Ele instalou uma barra de ferro nos espelhos. Eita. E ele diz que não vê a hora de tomar um coice de cachorro louco só pra ver de que lado o cara vai cair. Olha que ideia, cara, maquiavélica. Mas eu acho que não foi ele que inventou, não. Eu acho que essa parada é praticada. O Dick Vigarista já fez isso há muito tempo atrás. Os caras colocam barras, reforçam ali a estrutura dos retrovisores pra quando o motoqueiro meter o pé, o espelho não quebrar e mandar o... Cara, daqui a pouco os caras vão colocar uma foice ali, cara. Mas a perna do cara fica. Põe o punhal do fofão. Boa ideia. Eu vou fazer isso. O trânsito é maluco também, não só nas grandes metrópoles, né, como cita o tema desse episódio, também nas zonas rurais acontece maluquice. Todo mundo pode ter carro, a verdade é essa. Teve esse incidente com a vaca, não precisa falar que não foi na Avenida Paulista, né? Só se fosse na Calparede. Se fosse na Augusta, talvez. Se fosse na Augusta, talvez, mas não foi. Nesse podcast, eu acho que eu nunca encontrei, mas no podcast que a gente tinha anteriormente... Eu acho que eu falei da história do gol em Santo Tomé das Letras. Cheguei a falar? Não lembro. Santo Tomé das Letras é um lugar assim, em Minas Gerais, perto da cidade do Pelé, de Três Corações, que é um lugar místico, né, Alexandre? Eu nunca fui, cara. É um lugar onde na época, na época que eu fui, ela chegava de estrada de terra. O pessoal lá, vai lá fumar maconha, né? Lá, a galera ia. A galera vai até hoje é pra fumar uma charuleta, né? Então, quando eu fui lá no, na década de 80, 90, era estrada de terra e tudo mais. Eu fui com o Gol quadrado branco. Gol quadrado branco. Logo depois do Chevette. Aí eu lembro que a gente tava indo pra uma cachoeira lá. E quem tava no carro no, naquele momento na estrada de terra era eu, o Benny. Benny, lembra? Holandês. O holandês doador. Miltinho Cirrose. Olha só. Ele McFerry. Olha que quarteto. Que quarteto. Fantástico. E uma caixa de isopor cheia de cerveja no banco traseiro, entre um passageiro e outro. Cara, e tinha uma galera na estrada de terra e eu atrás. E os caras, a galera sentando o pé, parecia o Rally dos Sertões. É. Poeira foi subindo, chegou no momento que não enxergava mais nada. Eu só senti o carro virando, tipo, o lado direito subindo e o lado esquerdo ficando pra baixo. Aí eu freiei. Quando eu freiei, o carro tava quase capotado. Aí eu esperei a poeira baixar. Literalmente. A poeira baixou. Aí eu vi o que tinha acontecido. Tinha uma rua, uma estradinha que subia, outra estradinha que descia. Eu entrei no meio das duas. Aí aquele silêncio sepulcral dentro do Gol quadrado branco. Todo mundo esperando São Pedro julgar. É. O único barulho que eu ouvia era um glá, glá, glá, glá, glá, glá. A água da caixa de isopor de cerveja. A água do degelo. Virando pra dentro do carro. Eu passei tanto, faz tempo que eu não vou. Qualquer dia eu vou te levar pra São Tomé das Letras. Não, vai indo que eu já vou. A capital mundial da maconha e dos discos voadores. É, não, e tem também aquele túnel que dá em Machu Picchu. É pé da ladeira do amendoim que você larga o carro com o freio de mão solto e ele sobe a ladeira. Ele sobe a ladeira. Ladeira do amendoim. Tem acontecido uma coisa com muita constância comigo. Nós estamos no mês de julho. Indo pra agosto. Meu pequeno surfista prateado, que é a minha caranga, já foi abalruada 6 vezes nesse ano. É, a gente não chegou nem na metade do exercício. É, a gente tá falando em praticamente. A gente tá falando em praticamente uma batida por mês. Teve meses aí que numa semana eu bati 2 vezes. Caralho, mas por quê, Alexandre? Não, por quê? Você anda bebendo? Não. Talvez dessas 6 batidas, 2 foi minha culpa por conta do celular, mas eu não assumi, obviamente, né? Eu bati na. Eu falei, não, eu tava prestando atenção no rádio. faltou freio. Mas você pagou. Paguei, tive que pagar. Mas falou isso só pra não ficar feio. Lógico, exatamente. Das últimas aí, a penúltima talvez, a moça falou, putz, me desculpa, eu tava no celular, eu tava tentando caçar um Wi-Fi por aqui. Eu falei, mas no trânsito, moço. Ela falou, me desculpa, eu precisava... Ela procurando em movimento, uma rede aberta. Numa rede aberta, pra ela, cara, não pagar nada. Pra não pagar pagou nada. Pagou a lataria do teu carro. É. Chupa, Shakira. Mas você vê que loucura. Eu vi uma mulher batendo na traseira de um carro, ela lixando a unha. Tava parado, eu ouço um pá. Aí eu olho do meu lado, a mulher lixando a unha e levanta os olhos, olha pra frente e bateu num carro. Puta que pariu. A gente tava falando de congestionamento e tal, de trânsito que não anda... Agora, o que atrapalha muito, né, o fluxo do tráfego são os carros quebrados. Carros e caminhões também. Muitos carros e caminhões quebrados por aí. Fica ali parado até chegar um guincho, demora, foge todo mundo. Enfim, mais uma história do Chevette Verde. Chevette Verde, ele era um Chevette 1.4, mas com vigor de um motor 0.7. um vigor de uma lambreta. Exatamente. Ele tinha a mesma quantidade de cavalo de força de uma mobilete. Enfim, aí sempre quando colocava a lotação máxima, que era 5 passageiros, chegava numa subida, mais íngreme, não ia, cara. Às vezes tinha que descer do carro e tal. E uma tática que eu tinha, né, pra fazer com que eu extraísse mais, né, potência daquele bólido verde amaldiçoado. Eu tirava os bancos. Tirava peso. Ia jogando peso pra fora. Não, do carro. Não, era ir de ré. Olha só. Porque a ré era mais reduzida, era, né? Era a marcha mais potente do carro. Exatamente. Tudo dava de ré pela cidade. E o que aconteceu? Como eu sempre precisava dessa potência extra, né? A Ré era minha nitro. Olha, né? Só que maravilha. Eu já tava bem treinado em andar. Tinha um episódio do Chips que o cara inverteu o carro e andava de Ré. Me lembro disso, cara. Ah, eu lembro também. Lembro. Verdade. Era você. E chegava numa subida, amigão, e o carro não ia, e com a lotação máxima ali, eu virava, subia as ruas de Ré. Todo mundo impressionado. Mas... Não, eu já tava craque naquilo. Maluco da Ré. Uma vez, a gente tava na Augusta, subindo Augusta. Subindo de Ré. Subindo normal, de repente o carro... fracassou. E joga... banco pra fora. Não, eu tava quase joga na a caixa de gelo. Eu tava tipo uma quadra e meia da Paulista. Espaço de banco aí, na frente do espaço de banco. Exato. Eu falei, amigão, é na Ré. Eu ainda falei, e ainda puxa um cavalo de pau na Paulista pra entrar pra na ir Paulista. Pra sentido Rebouças. Que maravilha. E fui, fiz a volta pra um Ré. Subindo, parei no semáforo e tal. Quando tô chegando na Paulista, a polícia me parou. Caralho, você tá subindo de Ré, você não sabe que só pode andar de Ré, não sei quantos metros e tal. E veio com código penal, código babadá, e eu ouvindo tudo aquilo. Assim, aí eu expliquei a história, falei assim, ó, acontece isso, calço, não tem muita potência. Eu achei que ele ia falar assim, tira todo mundo do carro, sobe, pega a Augusta, é desce a Rebouça, vai pra tua casa, seu bosta. Lógico. Não, ele falou assim, ó. Você vai descer Augusta, lá embaixo você vai pegar 9 de julho. Ele fez, me deu um caminho que não tinha. Sem subida. Tinha algumas, mas não era tão íngreme. Ele fez eu voltar tudo. Puta que pariu. Que porra, cara. Aí eu descobri o que tinha no Chevette que limitava tanta potência. Era um chip limitador de potência? Não era. Era um pedaço de estopa que morava dentro do tanque de combustível. Que obstruía a passagem do líquido precioso. Sabe que uma vez você foi me socorrer, né? Que me furou um pneu do carro e eu fui chegar no step e o step também tava furado. E o meu pneu era... Tanto a roda era maior quanto o pneu... Tudo era maior. Era. E o carro do Alexandre foi mancando. Porque eu era o causador de transtorno no trânsito ali com o step murcho, né? Porque você nunca usa o step e reza a regra, a cartilha do bom motorista. Você sempre tem que dar uma olhada no step ali. Sim, e obviamente, como eu sou péssimo nisso, eu jamais imaginei que o meu step tava naquela condição. E me furou o pneu e aí o que eu fiz? Além de... tomando enrabada da minha mulher e da namorada do Walter que tava comigo, eu tava levando elas pra um show Badabauê. E a tua filha não tava também? Tava também, cara. Eu levando elas pra um show Badabauê. Eu muito esperto fiquei isso. Na minha casa. Eu falei, vai indo que eu não vou. Mas e não adiantou, aí aconteceu tipo. Isso aí, foi um transtorno, aquele eu causei o trânsito, aquele caos, e aí o Walter foi lá me socorrer. Enfim. O ouvinte Matheus do Alibi nos contou que o velho Corsa quebrou bem na faixa central da Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Essa história é fantástica. Agravante, abre aspas. Estava morrendo de vontade de cagar e acabei fazendo isso na maior avenida do Rio de Janeiro, em pleno meio-dia. Que beleza! Viabilizei isso abrindo a porta... sentando com o cox na pontinha do estribo do carro e usando a porta como escudo visual para me proteger dos olhares, né, de quem vinha sentido centro-bairro. Já quem vinha no sentido bairro-centro, tinha o total privilégio de ver eu agachado com o rabo pendurado. Depois que edifiquei a minha obra-prima, usei uma flanela que estava no painel para limpar o rabo. Isso já na companhia do motorista do guincho, que acabava de chegar. Já pensou, cara? Você dando um barro e o guincheiro ali do lado, vamos lá. Eu trabalhava numa Passa empresa... Passa mole! Eu trabalhava numa empresa que o motorista, o Cabral, era um português, o Cabral, ele fazia isso direto na Marginal Pinheiro. Sério? Ele dava dor de barriga, ele botava a cara pra... o carro o pra fora. Ele botava o rabo pra fora ali e tal, e ele não tinha o menor pudor em cagar na Marginal. Outra dificuldade dos grandes centros urbanos é encontrar uma vaga pra estacionar. Olha só, o ouvinte Vitor Stocco falou que mora na Alemanha e que lá os problemas são muito grandes e que em muitos lugares é permitido estacionar com duas rodas sobre a calçada. Olha só, parece a periferia de São Paulo. onde as calçadas pouco planejadas só tem 30 centímetros. Exato. E você ocupa com dois pneus o seu carro. Então, ele coloca assim: eu, por exemplo, deixo o meu carro estacionado desse jeito na minha calçada. Bem, sabendo que as autoridades locais não vão ouvir isso mesmo, certa vez eu tinha tomado muitas canecas de cerveja e ao subir na calçada eu derrubei meu próprio muro. Mas isso não é nada comparado com o meu vizinho, que bêbado caiu dentro de um canal e ao ser socorrido vomitou cerveja e salsicha na farda do policial. Em plena Alemanha, que beleza, né? É difícil arranjar vaga pra estacionar mesmo, né, cara? Tu já estacionou em vaga pra deficiente, Walter, e saiu mancando? Dando... Enfiou o braço pra dentro da blusa e saiu só com o cotovelo de fora. Dando Você uma... já fez dando isso? Uma John sem braço? O Alexandre, gente, já fez isso. Ele deu uma de João sem braço no sentido bíblico. Ele enfiou o braço pra dentro da blusa e saiu de dentro do carro. Ah, puta, Alexandre, esses dias, cara, cheguei em casa, tinha uma intimação policial. Ah lá, eu sei, você que faz aquele podcast que fala mal de todo mundo. Pois é, primeira coisa que eu pensei era nisso. Caralho, porque não falava o motivo. Tinha lá o BO e tal, aparecer na próxima terça-feira, tinha lá o dia, pra esclarecer, dar depoimento. Cara, a minha cabeça entrou num turbilhão. Eu fiquei de quinta até terça-feira de manhã. Saca, eu só conseguia pensar naquilo. Lógico. Falei, caralho, o que eu fiz e tal. Porque eu sou um cuzão, cara, eu não faço porra nenhuma ilegal. Eu não faço nada disso. Então, a minha preocupação, puta, deve ser algum laranja, alguém comprou alguma coisa no meu nome, alguém deve ser uma merda desse tipo, vou ter que resolver, tô fudido, vou gastar os tubos. Olha, cheguei lá na delegacia, lá na Peida, cruzei a cidade inteira, fui lá pra Anchieta. Cheguei lá, escrivão mal-humorado, cheguei lá e já tava xingando uma funcionária dele lá. Ah, sua fulaninha, não sei o que lá, e ele brigando lá. Escrivão é camisa de manga curta e peito aberto, né? Não, ele tava, era com colete, saca? Colete de lã. Foi a avó dele que colete bordou. Colete de lã, tava frio, colete tava de lã. Tava frio. Aí, puta, cheio de agravante pra deixar ele mais nervoso. Um cara no pátio da delegacia, alguém ligou a sirene, fez um ecoou dentro da sala. Aí ele botou a cabeça na janela e falou, desliga essa porra de sirene! E ele tava estressadíssimo, eu não sabia. Aí ele chegou pra mim. E você quer o quê aqui, caralho? E você tá fazendo o quê aqui, seu filho da puta? Aí eu fui e mostrei papel pra ele, ele foi lá e tal. Falou assim, você teve seu carro clonado? Eu falei, não. Né? Nisso o delegado já estava na sala também. O delegado japonês extremamente solícito, assim e tal. Extremo oposto do que. Não, o outro era só o jeitão dele, mas ele me ajudou bastante, esclareceu tudo. Sujeito de gente boa. O Valdir falou que tem um podcast, o cara tá ouvindo. Não, o cara foi gente boa, os dois foram gente boa. Nisso já tinha mostrado nota fiscal, documento, CPF, teste do pezinho, mostrado tudo, né? Aí o delegado falou assim, ó, foi apreendido um clone do seu carro. Olha só. E o motorista que tava dirigindo tava com uma metralhadora e um colete à prova de bala. Na hora eu falei, puta que pariu, né? Como tava bem intencionado esse cara, né? Eu falei, puta, fudeu, né? Aí eu já fiquei pensando nas multas, vai começar a chegar multa e tal. Aí tava pra eu licenciar o carro, fui lá no despachante, eu sabia que eu tinha, pelo menos uma multa eu tinha. Falei, puta, tem uma multa. Aí eu fui licenciar o carro, ele falou assim, não tinha multa nenhuma. Oh, aí eu expliquei sorte. A história, ele falou assim, deve ter ido pro clone a tua multa. Imagina o bandido pagando a minha multa. O Walter, a ouvinte Helena Pantaleão, ela nos falou que em uma briga de trânsito, ela teve a mesma lesão que o Neymar, olha só, ou seja, deve ter quebrado um pedaço das costas. Ela foi atingida por uma barra de aço de uma trava de volante nas costas. Mas, caramba, ela se meteu numa briga. Eu já vi briga que os caras usam a chave de roda. Eita, desfigurar a cara do motorista. Mas eu devia ter detalhado mais a história, que de repente foi uma briga com uma mulher, com um padre, sei lá com quem que ela brigou. ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, bem, vocês podem dar um curtir na nossa página no Facebook, também podem espalhar, compartilhar, falar para as pessoas, que tem dois malditos falando mal de tudo, todas as sextas-feiras, porque é quando a gente acaba ali por postar os nossos novos episódios. Tem um e-mail para você mandar alguma história, assim como fizeram alguns dos ouvintes aí, ou mandar alguma dica de algo que deva ser achincalhado, algo da vida moderna aí, que nos atrapalhe e que mereça ser zoneado por nós aqui e por vocês, obviamente, com os seus e-mails. E o e-mail é academiadetretas@gmail.com, academiadetretas@gmail.com. Temos a nossa fanpage lá no Facebook, se você der um curtir, vocês vão ficar sabendo de todos os episódios, né? Dá para vocês mandar suas histórias. E se vocês clicarem no botão sobre, tá lá o feed. O feed, você vai exatamente pro SoundCloud, né? Que é exatamente onde está hospedado lá os nossos podcasts todos. Você pode ouvir todos os episódios anteriores. Enfim, dê uma sacada lá. E se você tiver uma banda em sua garagem, entre em contato no mesmo e-mail. Porque a sua banda pode rolar de BG, né, Alexandre? Exatamente. Nessa semana, quem que é? Nessa semana é o Drudes, já que a gente falou em brigas aí, por que não falar do Drudes, a banda que é lá de Londrina? Pra quem não assistiu Laranja Mecânica, não sabe quem eram os Drudes, né, Walter? Mas enfim, era aquela gangue lá do Alex. Como era o nome dele? Alex Delarge? Alex Delarge. Era um sobrenome francês. Delarge. Era a trupe do Alex Delarge, eram os Drudes que saíam espancando, batendo as pessoas e sacaneando e tomando muito leite. É a gangue que deu nome à banda de punk rock lá de Londrina. Ô Alexandre, minha última história aqui. Eu tive também um Ford Ka. Ford Ka. Logo quando lançou o Ford Ka, que todo mundo achava estranhíssimo. Meu pai também comprou um. Eu e o pai do Alexandre fomos juntos na loja, cada um comprou um. Meu pai comprou no leasing, manja que deu aquela virada no leasing. Ou seja, ele comprou um Ka e acabou pagando um Mercedes. Cara. Ele comprou em dólar, que comprou era o financiamento em dólar. Puta, um monte de gente caiu nessa roubada, cara. No leasing em dólar, quase morreu. O senhor era azulzinho, né? Um azul. Uma cor, Um azul também bem derrotado. Bem derrotado. É metálico, mas não é aquele metálico varejeira, né, cara? É um metálico xoxinho, né? Assim. Era esquisitíssimo. Era, é verdade. Esquisitíssimo. Eu me envolvi num acidente de trânsito. Olha só. O que aconteceu? Ali na Avenida Morumbi, um carro que vinha no outro sentido, deu uma porrada no carro que estava na minha frente. Eu lembro, era um táxi Gol, bateu num Vectra. O Gol ficou em pé, com o bico do carro no chão. Cacete. E o resto, um pezinho assim. Cacete. Impressionante. O cara morreu, pra você ter uma ideia. Não morreu no local, inclusive foi constrangedor quando eu soube que ele morreu, porque eu liguei pra casa do cara, cobrar, né? Ô, seu filho da puta. O cara que o Gol bateu aí. Eu quero restituir meu prejuízo. Aí era o irmão dele, ficou com os putos. Eu tô no velório do meu irmão, ele morreu. Estamos pagando o caixão aqui, tá? Aquele constrangidíssimo. Imagino. No dia do acidente, era um domingo, juntou corpo de bombeiro, né? Um monte de gente machucada. Eu bati assim também, cara. Eu bati um corpo de bombeiro. Eu bati de frente com uma van, voaram 6 pessoas pra fora da van. Que excelente. Não quero falar dessa história. Então, rolou até... Lembra do helicóptero do Gugu? Lembro. O helicóptero do Gugu filmando. Laca. E vários repórteres, a imprensa apareceu. Olha, o acidente do século. Comigo, tava indo almoçar, tava pegando uma moça que ela era comprometida. E ela se escondendo dos jornalistas. A gente não podia ir embora porque tinha que prestar depoimento pra polícia e não podia e tinha que ficar o tempo todo se escondendo do helicóptero do Gugu. O chifrudo não vê. Ela comprou até um chapéu gigante de praia. Pra não... Valendo! Valendo! Chifrudo!